7, o Romeu Fox Lima, liga a frequência para a coordenação, para ingresso na área do carnaval e me chama quando ligar a mesma área. Ela não vai reportar no circuito. Direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1-2-7-7-3. Solo Salvador, azul 2-7-7-3. Azul 2-7-7-3. Boa tarde, autorizado via Alfa Juliette até o pátio 3. Atenta ao sinalizador aqui, pátio azul 2-7-7-3. Alfa Juliette, pátio 3, fica atento ao sinalizador 2-7-7-3 azul. Salvador, bom dia, 3216, chegada a Mário. 3216, atende a edificação, desce a nível 060, chegada a Mário. Chama agora o centro de serviço, frequência 13325, secundária 125, decimal 1, no convoco. Centro de serviço, 13325, alterna 1251, Roxanel 62, com 3, quadrante. Controle 6356, Roxanel. Siga, descida até 2000, o ajuste no 012, livre da vista estrangeira de ajuste. 2000, com 6356. Lima, reposta, Pituaçu. Thank you. AGL Campo Grande, Ciente, Vitor, Hotel Delta, 1 minuto, Santa Cópia. Somente me confirme agora, 4-4 ou 4-5, senhor? 4-5, ciente, pronto, cópia. Papa Romeu Vitor, Hotel Delta, autorizado a 1000 pés no via litoral sul, decola a pista 1-7, primeira curva à direita para voo local, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 0-1-1-2. O meu Fox Lima Torre, 1 no 8, decimal 95, meu bordo. 18,900, sai daqui a pouco, meu mano. É. Torre de Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o Papá Romeu, Romeu Fox Trotidão. Romeu, Romeu Fox Trot Lima, aproxima direto pro 45. Ah, firma a turma agora, está autorizado para o ator direto. Gente, o Romeu Fox Trot Lima reporta a curta final. O ajuste é no 011, vento 180 graus, 7 nós. Depois será que na parte 5 do BTR, graças a voz. Confirma, viu, total delta? Como o filho Romeu Oscar? Tá, firma aqui, 4-5. Gente. Que o Romeu Oscar, por gentileza, qual o nível solicitado? Eu não confiei, viu, perdão, você poderia repetir? 1.500 pés, o senhor está ciente que o corredor Axé está suspenso agora durante o carnaval, é isso? Prepare Tael e da Morte, vem aguarde o minuto 4, 207. Gente, Israel Leda Motiva, Gol 1167 com meio. Direita, saída da El, transição Motiva, controle 1 no 9, decimal 8, transponder 5533, Gol 2067. Prezado Guarulhos, liga 360, decola da 90 com primeira curva direita, da El, Leda Motiva, controle 198, opciona 5533, o Gol 2067. 5533, protegimento correto, Gol 2067, portão 10, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Agora pronto 1-0, Gol 2067. Tomando a Asca, autorizado o táxi, a porta na passar. Ajuste no 0, 1-1. Ações da voo 6356, Oxalé. Gente, 1-7-0 graus, 5-9 já. Cruzado em graça, a porta é pronto, quilômetro acho. Como não vendo, vai fácil, prossiga. Siga. Autorizado o táxi, a porta na interseção, ajuste no 011. Passando o código 0152, voo direto Serra Índia, Eco Índia, mantendo 110, escuta o favor. Vento 1-7-0 graus, meia dúzia de nós, evitando sobrevoo da aeronave, taxando na pista. Visual com a coisa. Oxanema 356, solo 37, direita, 1-2-1-1. Versão 1-1-7. Oxanel 6356, táxi via Alfa, chama ingresso direto. Via Alfa, chama ingresso direto 6356. 37, controle farol de Itapuã, chama o controle 119-8. Câmara 119-8, o Vitor está dado. Problema é Mike Alfa, mantém as condições visuais. Informa a aeronave agora estabilizando a sinal do LF2 da pista 10, é 2320, fica atento ao meio. Controle, Papa Romeu, Vitor, até o Delta. Papa Romeu, Vitor, até o Delta, prossiga. Também. Decolagem Salvador, no farol Itapuã, coroa do front da base. Hotel Delta, mantenha-se com condições visuais e aponte para ingresso na, na área do carnaval. Vou dar para ingresso na área do carnaval, Hotel Delta. Segundo 370. Estão para vista estabilizada, 32 da manhã. 32 no meia, completa final, torre 1, no 8, decimal 95, no posto. 1895 com a torre, obrigado, um bom dia. Bom dia. Quatro anos, qual é a boa tarde, boa tarde, Pelo Romeu, boa tarde. Consegue o número 1506 via litoral para Siriri. Só por exemplo, consegue de 045 radial 23. Gente, o Romeu, livre, 045 direto Siriri. Grato. É 356, solo. Mas coisa assim, ó. Juliette pro 11, aprovado. Juliette pro 11, é o 635. Controle, o Miro Hotel Delta está perto de Iguaçu, tu vai retornar para São Cristóvão. Gente, o Vitor Hotel Delta vai fazer sobrevoo em São Cristóvão? Sigo. Gente, o Vitor Hotel Delta contacta a torre frequência 1 no 8 decimal 95. Peritone, Vitor Hotel Delta. Então, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Chega, Vitor Hotel Delta. Tá se aproximando de São Cristóvão, tá igual a coronavírus na final, para sobrevoar em São Cristóvão. Gente, Vitor Hotel Delta autorizado, chama o término, chama para abandono de tudo. Tá para abandono, Vitor Hotel Delta. Hotel Delta, vai cruzar o eixo da 17, ok? Gente, Vitor Hotel Delta. Passa. Delta vai livrar o sobrevoo para cruzamento da pista de novo. Gente, Vitor Hotel Delta autorizado. Autorizado, Vitor Hotel Delta. Vai prosseguir via Litoral Sul, Vitor Hotel Delta? Via Litoral. Gente, aguardando transferência, prossegue via Litoral Sul. Guarda transferência. Que alta visual com local de pouso? Visual. E a frequência no pouso? Já lembrou hoje. Gente, Vitor Hotel Delta, transfere controle 199, décima 8. Transfere controle, Delta. Transfere controle, São Paulo, meu Vitor Hotel Delta. Prossiga, Vitor Hotel Delta. Já lembramos que o pessoal aqui no São Cristóvão vai retornar para Orla, pro lado do farol da barra. Gente, aponta para ingresso nas áreas. Para ingresso, Vitor Hotel Delta. Para a Vitória, eu tenho 380 já aprovado, o senhor está pronto para qualquer. Pronto, qualquer, o senhor está pronto para qualquer. Azul 380, que não é autorizado para Serra Bravo, Vitor Tango, e Apresulo 44, nível de voo 380. Decola da pistola 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição e deve. Controle 119, décima 8, transponder 5551, azul 4089. 3044 para a Vitória, Azul 44, Central 10, direita da Elfa, Nascimento. Chamado 5188, controle, 5555, Elfa, Sombra, Azul, 4089. Fechamento correto, Azul 4089, Portão 1, deixa-me pronto para o push-back acionar. Chamar para o controle, quando o próximo ponto está pronto. Salvador, na excelente Dante, Chantan 3283, informação Romeu, pedido de autorização Brasília. 3283, Romeu, confere, Brasília, tenho 360 já aprovado, com as cópias. Chantan 3283, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Brasil 17, nível de voo 360. Pistinha zona 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa direto, Elefa. Controle 119, décima 8. Transponder 5542, TAN 3283. 283, autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, Amplitude 17, Rússia. Decolando a pista no 0, pela curva direita, saída Arbor, depois DCT, a posição Elefa. Transponder 5542 e controle após 098, é o TAN 3283. Correto, TAN 3283, portão 4, chama em tanto para o pushback acionamento. Reportará na estacionamento Gol 2066 na posição 10. 1-0, autorizado por estacionamento, Gol 208-2067, chame para o táxi. Chamará para o táxi, Gol 2067. Foxtrot, Bravo uniforme na escuta. Vitor Hotel Delta, vai telefonar na área do Carnaval. Gente, Hotel Delta, livre frequência até regresso. Regresso, velho. Gente, plano de céu venceu o número 545. Gente. Foxtrot Bravo uniforme, porém o plano venceu há 7 minutos já. Foxtrot Bravo uniforme, aguarde a coordenação. Direita, saída Arbor, após Arbor, voa direto posição Elefa. Controle 1, número 9, decimal 8, responder 5554, Gol 267. Autorizado Brasília, no número 17, nível 360, da fora da pista 10, voa direita, saída Arbor, segue direto Elefa. Controle 1, número 9, decimal 8, responder 5554, Gol 267. 5554, protegimento correto, Gol 1867, Proton 2, chame para o prospeccionamento. Motor 3, no portão 4, aguarde aproximadamente 2 minutos. Bravo na forma na escuta. O meu tá autorizado o táxi, a porta na ótica, ajuste no 011. 067, PLB 141, 3 horas e 53 de autonomia, Galeão é o alternado para o táxi. Fala dando 0, ciente, Lima Tauba. Mantenha as autorizações, ele matou o Romeu após a colagem com a esquerda, o Cajamo Caju, nível 310, via rota do plano. Ajuste 1011, do ponto de espera quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, Gol 2067, tem um bom voo. 3 horas da tarde, viagem Índia, ponto de espera da 110, 895, Gol 2067. 3283, em coordenação do Pico Solo, foi autorizado 137-800 da Gol passará a calda em direção ao ponto de espera. Assim que o mesmo nível faz o principal, se eu tenho nível pushback acionamento no portão 4, chegue pronto para o táxi, então 3283. Autorizado o pushback acionamento, após a passagem da aeronave da Gol, vai sair via Inter, aí nós, após o Pico Solo, está autorizado, até 3283. 7, Papa Romeo, Papa Bravo no celular. Papa Bravo na forma, autorizado ingresso a Porta Nero Franco, Estima 7. Vou saber a minha conta no 7. Gente, Lima, Papa Romeo, mantém a posição, uma aeronave de decolagem agora do 7. Identificação, desce o nível de voo 050, chegada Mari. Descida para 050, chegada Mari, voo 1396. Chama 118-95, também voo, senhor. Taxa 2 na via direita, foi espera 295, graças, tem um excelente no final de manhã. Identificação, desce o 060, chegada Mari. Copiou, descida 060, acionar a identificação, chegada Mari. Papa Romeo, Foxtrot, Bravo na forma, para informação, após a decolagem, seguirá restrito a 2.000 pés até a liberação do controle, Salvador. 2.000 pés até o controle, Salvador, seguirá, muito claro. O perfil da... tá bom? Deixa eu sair da mão, afirma. Papa Romeo, Foxtrot, Bravo na forma, livre decolagem, pistão no 7, vento 170 graus, com 4 nós. Deixa eu estar 3283, ponto espera, está 1 a 0, estamos prontos. Está 3283, ali mantém, pistão no 0. Autorizado ali, mantém 1 a 0, está 3283. O Lima Romeu, autorizado ingresso na pista e o táxi livra na primeira esquerda. Aí o táxi prossegue via Mike Lima, Na Lima chama solo, 1-2-1. Solicitador, faço track para a uniforme, acorda o solo. Obstante para o uniforme, decolada 1-7, sobe o nível de voo 240, saída da Momo, sem restrição. Saída Momo sem restrição, faço track para a uniforme, vai subir. Escrito a 2 mil pés até a liberação do controle, chama agora o controle, 1-9-8. Passou o gol 964, informação, Romeu, descendo para o Guilherme 177. 864, acende a indicação, desce ao 060, chegada Mari. 060 na Mari, gol 964. Aproximadamente 5 minutos, 967. Boa noite, 77. 4089, com algum problema no pushback, senhor? Negativo, está em coordenação aqui, 8-9. 4089, você tem nível agora, push. Bom, vai coordenar aqui, pessoal, 4089. Antares 283, livre decolagem, pistão no zero, vento 1-70 graus, 5 nós. Por isso, com esse tráfego na região que vem, se referia a progressiva, considerando o pouso do senhor aos 1-0. Decolado 02, controle 119, decimal 8. 98, obrigado, senhor. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 3283. Boa tarde, 3283, contato radar para manter o nível 360 na saída Arbor. Saída Arbor 360, 3283. Salvador, Papa Romeu, Foxtrot. Papa Romeu, Foxtrot Lima, boa tarde, prossiga. Alô, Patrícia, vai pra a Índia, vou dormir essa planta, Índia, Romeu, Índia, sim, por gentileza, confirma o plano. Tá, agora tá pra 1545, 1545 foi feito na DLA, ciente. Eu ainda não recebi essa diretoria. Aguarde. Confira somente, por gentileza, agora o nível solicitado, 500 pés. Foi solicitado 1000. 500, 1000 pés, transferir. Aguarde para a coordenação, Romeu, para o seu chileno. Vai, around 50 miles. Pode vir de deviation, pode ser a memória. Deixa eu ir para. Chame outra vez o portão 62 de anel. Prossiga. Coisa, pode voar para evitar a formação. Livre de Zil, o 2067, chama o centro frequência 3325, secundário 251, informa o de Zil na cruz de morte, o 2067, bom voo. 3325, confirma secundário. 25, 1. 251 graus. Silvio Romeu Oscar cruzando 3.500 pés, liga a frequência para a coordenação de tráfego local, repouso. Frequência inicial táxi, logo atrás você tem um tráfego de pequeno porte. Após o de pequeno porte, você vai ser autorizado por Chevec no 2, ok? Sim, boa noite, né, Zé? Para o táxi azul 489, está com 43 a bordo, autonomia de Alterna Monte Claro, 3.50 por mim. 3.50 Montes Claros, confirme 043 a bordo? Exato, só isso. Correto, 409, táxi para a roda direita, até o ponto de espera que estamos 0, ajuste no 09. No ponto de espera, quando o quilômetro chega em torre 118, decimal 95, azul 4089, tem um bom voo. Ponto de espera, 1-0, 1011, ajuste, 295, 4089. Prima, Torre Romeu, segue a Andréa da Zona, direção ao ponto de espera, pistola 0 via Índia, ajuste 1011, no ponto de espera, quando o ponto chega em torre 118, decimal 95, Lima, Torre Romeu. Boa tarde, papapá, Romeu, Golf Lima. Papapá, Romeu, Golf Lima, tem identificação, desce ao nível 080. Voa a proa de Itape para interceptar o perfil da chegada em Itape. Ok, Itape, descer para o 080, Romeu, Golf Lima. Estão no 0, vento 180 graus, 5 nós. Ali decola, azul 4089. Papo Romeu, Romeu Foxtrot Lima, pronto para cópia? Nossa, comandante. Papo Romeu, Romeu Foxtrot Lima, autorizado para Siri, mil pés direto. Decola pista 17, primeira curva à direita, direto para Siri. Controle 1 no 9, decimal 8. Aciona 5506, Papo Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Tá, seu Matheus, tudo bem? O nosso transponder, decola Salvador Siri, decola 17, primeira curva à direita, marcando 1.000, o meu ponto de tração, a confirme 03? 06. Meia dúzia, bordo ciente, chame a torre 118, decimal 95, pressionamento do meu foco de Lima. Nível 7 é o 050, a proa de Alagoas intercepta a chegada básica. Rede Alagoinhas, intercepto está a ponto, descendo a 0506. 1864, desce para 3.000, ajuste no 09. 3.000 no 09, agora no 864. Rede colada 08, controle 119, decimal 8. 19, aí, pode. Controle, bom dia, azul 4089. Foi 4089, contato radar, sobe e mantém nível de voo 380, foi da DAEL. DAEL 380. Palmeiro, Fox Bravo Uniforme, call now receive center frequency 1-2-5-4-5, disponible 1-6-8-5, have a good flight. 45-45, 1-6-35, thank you, have a good day, sir. Capitão Lima, até o Romeu, livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós. Tá, posso passar, cadê o meu computador? táxi, reporta na Papá, ajuste no 011, Romeu Fox Lima. Reporta na Papá, tá. Vou. 288, 266, obrigado. O 396, completa final, torre 198, decimal 95, com apoio. 118, decimal 95, obrigado. Funcionamento 41, por esquerda, por cima, 240, para evitar a formação. Livre 6141. 6141. Patrônio, Salvador, bom dia, de Papagaio Lima, até onde lá? Papagaio Lima, até onde eu, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 310, sai da Fuca. Saída Fuca, nós estamos no nível final 280, se possível. Então, eu, 280, incorreto com a coroa magnética da rota, Lima até o meu. Ok, fica no 270, final. A gente aguarda a coordenação com a sete. Então, em Salvador, gol 1396, a sua marca do estado, rebaixado para nada. O 396 permanece ainda na escuta de controle. Oh, desculpa. 2954. O Fox Tank Bravo aguarde. Gol no 864, desce para 2000, ajuste no 011. É bom estabilizar na final do procedimento. 2000 no 011, reportado estabilizado. Gol no 864. Então 3290, desce para 3000, ajuste no 011. 3000 no 011, até 3290. Fox Tango Bravo, a sua identificação, desce a nível de voo 090, chegada a Mari. 090, Mari, Fox Tango Bravo. Controle, Salvador, Papá, Romeu, Fox Trot Lima. Romeu, Fox Trot Lima, e prossegue para Siri. Ah, confirma a altitude? Matou, viu, e se autorizado, matou a lenda eleitoral. Trote de Lu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti, controle 119, decimal 8, transponder 5556, TAM 3206. Autorizado, portadeira 370, rota do plano, de rota no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Frutti, o controle 198, transponder 5556, protegimento correto, TAM 3206, no portão 3, chão em frente para o pushback acionamento. Oi Salvador, boa tarde, boa noite, 64, na aproximação final e ele é essa que saiu da pista 10, estabilizado. Você vai estar checado. 264, continua pressionando o sinal, aguardando pista livre, ajuste no 011. 011, aguardando pista livre, boa noite, 64. Tango, Fox Tango Bravo, está livre, descida para altitude de tráfego, ajuste no 09, solicita modificação na presente. Positivo. Gente, modificado no 614, o Fox Tango Bravo desce para 1.500 pés, o Tango Bravo. Pode ponte agora, meastro, caminhão 141. Enche o 6141, reporta em Bonfi ou no 050. Enche 050 em Bonfi, 6141. Fox Tango Bravo informa o tráfego. Está na posição de 11 horas, 11 milhas. Está no mesmo rumo, cruzando o nível de voo 100 em descida até 4000, ao Charlie 510. Trono 0, vento 2, 10 graus, 4 nós. Autorizado pouso no 864, confirma a chegada. Confirma a chegada. Tá bom. Meu Charlie, aguarde. Pouso da mesma, ali mantém, gol no 867. Pouso da mesma, ali mantém, gol no 867. 165. Delta Rambeteado, passou 165 para 160. Doutor Motiaga, a indicação disso manter o nível de voo 060, autorizado o Cheddar Bom. 060 na boca, Delta Rambeteado. Centro 089, chama o centro Recife, 3325, alterando 251. 3325, 251. O Lima até Romeu, chama o centro Recife, 2545, alterando 265. 2545, 2685, é isso? 290, desce para 2 metros, altímetro 901, e ele é 0. Para 2010, 0011, autoridade MS, 3290. Aí está na área do carnaval, vamos ver o Fox 7 Lima. O Fox 7 Lima, frequência livre. Livre. 867, livre de colagem, pistão no 0, vento 210 graus, 5 mais. Vai iniciar até 910, vamos 867. Para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0 no ONU. 3 mil pés, 1-0 no ONU, para o meu Golf Lima. Caminhão 41, reduz para 2, 1-0 no ONU. Para 61, 41, reduz para 2, 1-0 no ONU. Quadrão recuso, para 2-1-0-9. 290, deixa habilitado. ILS da 1-0, até 3-2-9-0. Aproxima CLF, chama a Torre Salvador, 1-1-8, decimal, 9-5. Chama a Torre Salvador, até 3-2-9-0. Lima, desce para 2 mil pés, última transformadora 1-0-1-1, e ele é, que veio para 1-0, chama estabilizado. Ok, 2 mil pés, vai chamar estabilizado no ILS, o meu Golf Lima. Autorizado, reposta. Boa tarde, 3216. Paulo, Salvador, Papa, Papa, uniforme, uniforme, informação, Romeu. Uniforme, Mike, uniforme, informação, Romeu, consegue confirmar o parte de APC de qual? 1747 VPA. Gente, um minuto pra cópia agora, que a gente... Aeroclube de Veracruz. Quantos autorizados para o procedimento? Sim. Leão no 4 anos autorizado para o procedimento, esse é para 2 mil? Aguarde o final do ele. Estou mantendo 5 mil, senhor. Esse é para 3 mil. Ajustado no 019. 1001, 6141. É com essa lei, não é dono. Uniforme Mike Uniforme City, autorizado nível 100 da cola da 17 com primeira curva à direita na saída Arbor LF. Uniforme Arbor após direto. Transforme 5530, curso 5544, controle 1918. Posto, autorizado uma cinzena para a Siri, da cola da 17 com curva à direita. Saída Arbor após direto. Transponder 5544-1098 ao controle. Do uniforme mais uniforme. Uniforme mais uniforme, que eu tive ameaça correta com o seu POV? Está com 62 abaixo. Gente, para acionamento táxi de chamador em 1-8-295, altímetro 1011, bom voo. Obrigado. Para prosseguir o procedimento, 6141. Está na proa de Duna, respeito 3 mil. E você está 2.500 pés. 2.500 pés agora, final de lance.